Tá bom. É, Marcelo, pode ser você então? Posso chamar você pra dar o resumo do filme? Bora, vamos lá. Com spoilers ou sem spoilers nesse resumo? Com spoilers. Com spoilers. Quem não viu o filme até sexta-feira, não merece ver. Beleza, então. Quem não viu o filme, bom, não quer ver. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, esse é o podcast do Baile dos Enxutos, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o assunto da semana, né? É, não tem como mudar de assunto, não tem como falar de outra coisa a não ser o quê? A seleção brasileira. Na sacanagem, a gente vai falar sobre o filme Batman vs Superman, né? E a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para cagar regra, e enfim, né? Começando apresentando os meus amigos da mesa, com ele, o Marcelo. Porra, DC! Também o Eunuco. Não consigo mais falar chupa DC, não consigo. Eles devem estar de boca assada já. E também o mascote falante da mesa, Gol do Uruguai, do Paraguai, o Sorg. Porra, DC, tá foda, hein, cara? Dá uma dentro. E eu sou o Dadá e a gente começa o podcast agora. Legal que o Dadá assumiu a alcunha de Dadá, né? Não é mais o Joker. Ah, já? Né? Não, eu sou... Dadá Joker Bobo, assim que... Então é o seguinte, eu vou pedir pro Marcelo dar uma resumida aí, falar do que fala o filme, do que se trata o filme. Isso não é só uma luta do Batman versus Superman, né? Cara, teria sido melhor talvez se fosse só uma luta do Batman com o Superman sem história nenhuma. Eu acho que era mais aceitável ver um filme desses. O filme, ele mostra um pouco do que aconteceu em Metrópolis durante o filme do Homem de Aço, só que agora pela visão do Bruce Wayne, que estava chegando lá. E depois de todo o acontecimento ali, dele correr para o nevoeiro, encontrar o cavalo no nevoeiro, eu juro que eu tô incomodado com essa cena. A cena do órfão também. Você quer ser Robin? Você quer ser Robin? Cara, na cena do cavalo, o cinema inteiro falou assim: porra, cavalo imortal! Pra ele estar fazendo ponta do filme. Aí a gente tem Continua, Marcio. A gente tem um salto no tempo de um ano e meio, se eu não me engano, 18 meses, eles falam lá. E aí a gente vê o Batman atacando um grupo de terroristas, vê o Superman também no Oriente Médio lá, salvando a Lois Lane. E aí a gente vai sendo apresentado um plano maluco do Lex Luthor pra ter acesso à Kryptonita, a nave do Zod. A história é tão desconexa que o Marcelo tá até com dificuldade pra contar. Não, você pode falar do jeito que você quiser, Marcelo. Independente de você estar falando um monte de merda, porque o filme é exatamente isso. Não, cara. Não dá pra você traçar uma linha. Não tem uma linha, não tipo, tem. O filme não é linear. A gente descobre que o Lex é capaz de manipular, inclusive, o Batman. E aí o Batman e o Superman acabam saindo na porrada. E aí, só pra gente, como sempre, a gente descobre que eles vão virar amiguinhos. Tem o plot twist mais idiota da história do cinema, cara, né? Não. Aí o Lex Luthor criou o Apocalipse e precisa se unir o Batman, Superman, a Mulher Maravilha pra derrotar ele. Enfim. É isso o filme. Ou deveria ser algo parecido com isso? Cara, é muito desconexo, assim. A história são. Parece que são várias cenas filmadas independentes e depois colocadas uma em sequência da outra, né? É um negócio muito. Não tem uma linha. Mesmo que o filme ainda tenha. Mesmo se o filme tivesse idas e voltas na continuidade, no tempo, não tem uma linha narrativa coerente na história. São várias coisas jogadas, assim. Você. Se você não for um leitor de blog para acompanhar o filme, não conhecer o Zack Snyder, ou mesmo por sacar de quadrinho, você boia em muita coisa. Foi um casal de amigos com a gente, foi eu, minha esposa e meu filho mais velho, mas um casal de amigos assistiu o filme. Esse amigo nosso falou, cara, tem muita coisa lá que eu caguei, não faço ideia do que seja essa, do que significa aquelas cenas. Então, nossa, cara, é foda. E é isso, é um monte de cena desconexa pra contar um fiapo de história, cara. É muito difícil você ter uma coerência narrativa nesse filme. Olha, eu fui ver o filme na pré-estreia, fui ver no dia 24. Então só tinha nerd na pré-estreia, fui sozinho. Peguei a sessão de 9h30 da noite, saí do cinema meia-noite caralhado. Tipo, eu não senti o tempo passar vendo o filme. Mas em compensação, é como se eu tivesse perdido 2 horas da minha vida. Porque eu não consigo mesurar aquele tempo. Porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação. Eu peguei uma sala que era 3D e IMAX. Então eu saí com os olhos sangrando, mano. Vamos ser sincero, que 3D? Não tem porra de 3D nenhum nesse filme. Só vi 3D nas fuligenzinhas que tinha na cena de batalha. No deserto, no Nightmare, e na luta contra o Apocalipse. E naqueles morcegos no comecinho do filme, no sonho do Bruce. Falando no comecinho do filme, eles inventaram que o Thomas Wayne reagiu ao assalto? Sim, ele reagiu. Ele pula em cima do bandido e toma um teco. E outra coisa dá pra ver que ele fechou o punho, né, como se ele fosse reagir. Tipo, acho que ele esqueceu que... Snyder até fala, ó, nessa cena você finge que é o comediante de novo. Vai lá. Cara, não faz sentido aquilo, cara. Não tem pra que ele ter reagido àquele assalto. Não tem por que eles terem mudado esse detalhe tão idiota, cara. Ó, eu tenho uma teoria sobre essa realidade que o Snyder criou aí pro filme. Que essa daí, na verdade, é a Terra 2 dos Novos 52 e não a Terra 1. Porque é uma Terra bem mais fodida, bem mais sombria. A Terra 2 é do Batman boladão lá, que usa arma? Então, primeiro era o Bruce Wayne, aí ele morre, e quem assume é o Thomas Wayne, que sobreviveu ao assalto, se fingiu de morto, porque ele era viciado em drogas, e volta loucaço lá usando drogas. Ele usa as pílulas Miraculo lá do Homem-Hora, pra ficar mais forte durante uma hora e virar o Batman. Então eu acho que isso aí é o universo da Terra 2 e aquele Thomas Wayne fingiu a morte dele também, cara. Porque só assim pra explicar essa realidade aí. Eu podia ter morrido sem saber dessas histórias todas. Pois é, né? Porque aí o Bruce, a Diana e o Clark morrem e essa Terra 2 dos 952 é uma Terra 2 onde o pessoal da Sociedade da Justiça surgiu porque a Trindade morreu. Entendi. Teve um negócio que você falou que o Eunuco falou sobre não ficar cansado. Tem isso mesmo. Tem no Man of Steel, quando começou a batalha dele com o Zod, cara, eu já não tava aguentando mais, assim. Eu tava muito, assim, tipo, de saco cheio, tava saturado de tanta explosão, porrada e tal. Esse filme, o Snyder, não sei se o Snyder ou os produtores ou o roteirista já teve esse cuidado, assim, de não ficar tão cansativo. Mas ainda assim, cara, quando chega no fim da batalha contra o Apocalipse, você tá meio que... Cara, como é que saiu daquilo e chegou aqui, sabe? Não... Eu tava olhando pro relógio pra ver a hora de ir embora, confesso. Eu tava realmente... Ah, é luta final, acho que mais 20 minutinhos eu consigo sair daqui. Porque eu tava rezando pro filme acabar. Eu não tava conseguindo ver como o filme ia cambar no Apocalipse. Eu cheguei na luta do Apocalipse e continuei sem entender como aquilo aconteceu. Aliás, eu não entendi por que ele criou o Lex criou o Apocalipse, mas enfim... Pra gente dar pra quem não assistiu o filme e resolveu ouvir o podcast, o Apocalipse ele é criado pelo Lex Luthor usando aquela nave que caiu, a nave do, não sei se é do Zod, mas a nave que caiu em Metrópolis. Ele consegue acesso àquela nave, acesso de um jeito muito estúpido, por sinal, né, numa a maior suspensão de descrença no mundo da história do cinema, né? O cara chegar numa nave alienígena e falar assim, você quer assumir o controle? Ele fala, quero. Ah, beleza, não, então, isso o controle porque... agora é seu. Isso porque no Man of Steel a nave ataca todo mundo que entra, a outra nave que tava lá no Ártico. Sim. Porque não reconhece o DNA kryptoniano. Aquele robozinho, né? Faz o caralho a quatro com a galera. Aí ele chega lá com a impressão do Zod e aí entra. Beleza, entrei. E agora a nave é minha. O Apocalipse é praticamente o Superboy, né? Porque ele foi feito com DNA kryptoniano e o do Lex Luthor misturado. Cara, eu não entendi até agora por que ele colocou o sangue dele lá. O que ele esperava disso? Eu também não entendi. Eu acho que ele esperava... Não sei, talvez tenha passado pela mente dele que se tiver meu sangue não vai bater em mim. E que provou-se em 3 segundos que não era uma boa ideia. A primeira coisa que o bicho faz, né? Meter um socão nele. Se não fosse o Super, ele tinha morrido ali na hora. Esse que é a coisa mais escrota na porra do filme. O único momento em que o Super-Homem é o Super-Homem é quando ele salva o Lex Luthor. Não só no filme, né? O único momento em que o Super-Homem foi o Super-Homem desde Man of Steel é quando ele salva o Lex Luthor. Já que a gente tá falando do Lex Luthor, me explica, qual que é a cisma do Lex contra o Batman? Ele é o Coringa, ele não é o Lex, gente. Então, eu não entendi... Peraí, rapidinho. Eu não entendi o lance das cartas, que ele ficava mandando as cartas lá pro Bruce, falando, você deixou sua família morrer, não sei o quê, lá, devolvendo os cheques do cara e escrevendo aquelas coisas. E eu não entendi por que ele mandou o Super matar o Batman. Qual o propósito dele? Deixa eu ver se eu consigo explicar, porque foi o que eu entendi. Se tá errado, foda-se. Ele mandava aquelas cartas, ele até fala isso, ele tá há 2 anos maturando esse ódio. Ele fala isso pro Super-Homem quando ele fala pra ele ir pra Gotham pra matar o Batman. Ele tá lá há 2 anos maturando esse ódio, o combate de gladiadores do século. Então, o que ele tava fazendo? Ele já sabia que o Bruce Wayne era o Batman, então ele sabia que provavelmente o Batman talvez fosse ser o inimigo natural do Super-Homem. Ele foi meio que jogando lá a gasolina no fogo, pra deixar ele bem quentinho pra hora da fornalha explodir. Então ele foi meio que botando pilha no Batman e arranjou um trunfo pra eles se encontrarem. Porque se fosse depender da vontade dos dois, a porrada não ia acontecer. Se bem que esse Super-Homem é escroto pra caralho, eu não duvido. Acho que todo mundo quer bater nesse Super-Homem. Tá, ele é escroto pra caralho. Nesse seu raciocínio, então, o Batman acreditava que as cartas eram enviadas pelo Super-Homem. Ou ele acreditava que... Não, nesse raciocínio ele acreditava que tinha alguém que estava muito bolado com ele porque ele não fazia nada contra o Super-Homem. Tipo, tá vendo, seu filho da puta? Você bota essa roupinha preta e você deixou o Alien tocar o terror no puteiro. Você não é alfa? Tá. Não! Você não tem preparo? Vai lá e pega ele. Não, mas não faz sentido. Tem uma carta que ele manda lá que ele fala, você deixou sua família morrer. Não, e a família dele morreu, não tem nada a ver com o Super-Homem. Cara, mas aquela carta... Então o Lex é um bosta de um... Você não viu o que tava naquela carta? Era o recorte do jornal dizendo da queda do prédio da Wayne quando o Super-Homem lutou com o Zod. Então ele tava falando, você deixou a sua família morrer dos funcionários, não da família. Ah, tá. Deixou a família Wayne Company, né? Deixou a sua família morrer. Você deixou os seus funcionários morrerem. Tá, mas ainda assim, você tem que acreditar muito que o Lex, ele ia deduzir que o Super-Homem ia ficar putaço com o Batman... Ele ia deduzir que o Batman ia ficar putaço com o Super-Homem a ponto dele ir pra cima dele com tudo pra matar, e que o Batman seria um cara tão foda e com preparo que ele teria a capacidade de roubar a Kryptonita e construir a lança e por fim matar o Super-Homem. É que, na verdade, momento ele já sabia que o Batman tinha roubado a Kryptonita, né? Porque o Batman deixou o recado pra ele lá com o morcego cravado, o batarangue cravado. Mas ele ficou 2 anos chantageando o Batman pra alimentar esse ódio, acreditando que ele teria o ódio a ponto de matar o Super, cara. Ele é um visionário. Tipo, ele é um visionário. É suspensão de descrença igual o Lex invadir a nave kryptoniana. Você quer uma outra suspensão de descrença? Manda. A hora que o Bruce consegue aquele... os dados do computador lá do Lex, e ele acessa a pasta Meta-Humanos, que tem lá o Aquaman, o Flash, o Cyborg e a Mulher Maravilha. A equipe de marketing do Lex é que criou o logo de cada um desses personagens, porque a pasta tá com o logo de cada um deles. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O Lex Luthor que criou a Liga da Justiça, porque ele já criou o logo de todo mundo. Aquilo não é nem suspensão de descrença. Sabe o que eu acho que é aquilo? Eu acho que ali é oportunismo do Snyder. Tipo, ele... E aquilo ali deve ter sido briefing da produção, tipo, a gente vai fazer filme desses heróis aqui, ó. Eles têm que aparecer. Esse aqui é o Mulher Maravilha, esse aqui é o Cyborg, esse aqui é o Aquaman. Aí ele, vou pegar a mesma pasta que eu mostrei pros empresários e vou tacar no filme. A mesma pasta! E tacou no filme. Cara, não, cara. E outra coisa, até o Inferno falou isso, esse Batman também não me representa, cara. Porque... É, eu esperava que, quando antes do filme estrear e tal, aquelas especulações, que eu achava que o Batman ele ia atrás do Super-Homem não pra quebrar porrada, sair na mão, não sei o quê, mas pra ele chegar pro cara e falar: ó, seguinte, cara, você tem que se responsabilizar pelo desastre que você causou em Metrópolis na luta contra o outro alien boladão lá, sabe? Você destruiu os três prédios, matou milhares de pessoas, agora você tem que se responsabilizar por causa disso. Ó, tu vai segurar agora, essa marimba. É, agora não, cara. O cara ele chega lá com sangue nos olhos pra matar o Super-Homem. Outra coisa que eu não entendo é o seguinte: não é nem a questão do Batman e do Bruce Wayne, é o do Super-Homem. O cara passou um ano e meio fazendo as mesmas merdas, porque não precisava aquela cena dele indo lá no deserto e tecnicamente matando os terroristas pro pessoal achar que ele é maluco. Primeiro, se ele é o Super-Homem, ele não ia matar neguinho a tiro, ele ia vaporizar com a visão de calor. Não tem lógica acharem que foi ele que matou aqueles caras. É um roteiro muito merda, cara. O cara morre todo mundo metralhado e os caras acham que é o Super-Homem, cara. Ai. Mas não é, cara. O que eu entendi foi o seguinte. Ok, morreu a galera toda lá. O que que eles fizeram? Eles encobriram esse lance da bala, tanto é... que quando a Luísa mostra a bala lá, o Lex vai atrás dela depois, né? Os caras vão atrás dela depois pra tentar encobrir isso daí. Eles só disseram que a galera morreu e que foi o Superman. Não falou como, entendeu? Não, mas tem outra coisa também. Não. É porque a Lois fala pro Perry White sobre os tiros. Então, a imprensa sabe que foi tiroteio, sim. E outra coisa, tem aquele depoimento da garota... falando que depois que o Super-Homem foi embora, os rebeldes foram no vilarejo, mataram todo mundo como vingança pelo que aconteceu. Nesse depoimento dela, fica pré-entendido que o Super-Homem realmente matou aquele negão. Não tem como. O buraco que ele fez na parede com o cara, ele morreu, pulverizou aquele cara. Não dá. E vem cá, deixa eu só colocar outro ponto nessa questão aí. Pressupõe que o Super-Homem estava longe e ele só foi pro deserto na hora que ele ouviu a Lois em perigo, né? Uhum. Agora o cara não consegue achar a mãe dele lá na cidade, quando o Luthor some com ela. Tipo, o cara viveu a vida inteira, já deve ele conhecer o Super-Homem ele é igual o Super-Homem dos Lordes da Justiça com a Lois Lane. Tem segurança na porta. Não, ele deve conhecer o batimento da cardíaco da mãe dele, cara, de cor e salteado. Ele, sei lá, 5 segundos que ele voasse em Metrópolis e aguçasse o sentido dele, cara, e usasse a porra da visão de raio-x, eu não sei se nesse universo ele já tem a visão de raio-x. Eu acho que ele já tem, porque é o seguinte, tanto é que, isso não aparece em nenhum momento, mas quando ele chega lá pra falar com o Batman, ele fala: Bruce, eu preciso, alguma coisa da sua ajuda, entendeu? Então ele já sabe, ele já usou ali, já viu quem ele é. Diz, mas ele sabe por causa da festa. Ele ouviu a conversa do Bruce com o Alfred. É verdade. No Man of Steel ele usa a visão de raio-x quando ele é criança ainda, que ele tá começando a desenvolver os poderes lá na escola. Ele também usa a visão de raio-x pra cauterizar o ferimento da Lois na nave kryptoniana. Então tá, o cara tem visão de raio-x, ele tem super audição, ele é mais rápido que o Flash e ele não consegue achar a mãe dele. Aí o Batman liga pro Alfred, pega o avião e em 5 segundos ele sabe qual armazém que ela tá, cara. Vai tomar no cu, velho. Outra coisa, rapidinho, voltando até aquela cena de inicial do deserto onde ele resgata a Lois. Eu fiquei extremamente puto, fiquei putaço quando eu vi a declaração do Snyder. Do Jimmy Olsen? Sábado ou domingo. É, que o maluco que toma o tiro lá, o cara, o fotógrafo da CIA, era o Jimmy Olsen. Eu fiquei assim, não é ele. Não tem porquê ser o Jimmy Olsen, cara. Ele ainda declarou o seguinte... Que fez isso de diversão. Que fez isso porque não existe espaço pro Jimmy Olsen no universo que ele criou, mas que seria divertido aparecer ele pra mostrar que ele existiu. Mas tem coisa pior, tu li o resto da declaração dele, que na verdade o Eisenberg ia fazer o teste pra ser o Jimmy Olsen. Só que a esposa dele, do Zack Snyder, pra ele falou, pô, eu gostei desse garoto, deixa ele fazer o Lex Luthor. Então foi a mulher do Snyder que escolheu o Eisenberg pra ser o Lex Luthor, não foi ele. Dizem que o Bryan Cranston fez o teste pra ser o Lex, fez, né? Fez o teste. E a mulher dele gostou mais do Lex, do Lelec Luthor do Eisenberg, do que o Lex do Cranston. Ai, cara, nossa, esse filme é todo errado. E o pior de tudo, essa cena do deserto do Jimmy Olsen, só pra eu interromper que eu vou ter que sair rapidinho, pô, cara, era perfeito, era o cânone do Super-Homem. Se fosse realmente o Jimmy Olsen, e aquele ali fosse como se fosse o sinalizador do Super-Homem. Sim, cara. Ia ser o cânone do personagem perfeitamente. Tipo, porra, vocês estão fazendo merda? O que vocês estão fazendo aqui no meio do deserto com uma porrada de terrorista? Essa cena é tão errada que a impressão que você se tem é que o Super foi lá só pra salvar o Lois Lane. Ele tava cagando pro vilarejo. Ele tava cagando pros terroristas, pra aquele chefe, aquele líder tribal lá que, sei lá, matava o povo lá. Ele tava cagando pra aquilo tudo. Ele foi lá, salvou a Lois, foda-se o resto, cara. Cara, é o Superman de gesso. É aquele Superman que aquele Superman seco, durão. É exatamente o Super-Homem que a gente não conhece. Vocês estão falando desses furos de roteiro e tal. Esse filme é cheio deles, né? Não, parece um não queijo existe suíço. Roteiro, só tem furo. Só tem furo. Tem uma cena lá quando já apareceu o Apocalipse e tal. E aí o Superman fala, né? Ah, ele é kryptoniano, então. Ele fala, ó, o que vai vai deter ele é a mesma coisa que vai me deter. Aí, só que o seguinte, a Lois ainda tá lá dentro do como é que galpão, é do salão, aquele lá, salão, galpão, sei lá, galpão. Eu que é aquilo. Isso mesmo. E aí o seguinte, o que ela faz? Ela vai lá, pega a lança e joga dentro do não sei o que lá, né? Dentro do poço lá. Aí o Superman fala isso. Quando volta a cena, ela tá voltando lá pra pegar a lança. Só que como que ela sabe disso? Como é que ela soube que ele tinha que... Ela tem super audição também, né? Aí o Superman ouve ela, ele pega e vai lá. É buscar ela. Aí ele ouve a desgraça da ele ouve a desgraça da mulher caindo no buraco e não consegue achar a mãe dele, cara. Ah, tomando cu, velho. Aí ele vai lá e tira ela de lá e sabe exatamente o que ela está fazendo, que é indo pra pegar a lança. Mas como é que ele sabe que ela jogou a lança ali? Tipo, ela tava fazendo alguma coisa, mas, cara... Isso nem é o pior, olha só. Aí ele descobriu por algum motivo que a lança tava lá no fundo e era isso que ela tava indo fazer, ele mergulhou e pegou. E aí ele não conseguiu sair porque a lança fez ele perdeu os poderes, a kryptonita envenenou ele e aí tiveram que tirar ele da água. Jogaram a lança, joga a lança longe e beleza, ele se recupera. Na luta dele com o Batman, quando o Batman soltou as granadas de kryptonita, só o fato dele respirar do lado dali da granada, ele já ficava fudido. Com a lança, ele pegou a lança e não conseguiu sair do poço, desmaiou antes. Ele vai correndo, pega a lança, sai voando, dá um rolê até o Apocalipse lá, que tá super longe, numa boa, não acontece nada com ele, briga com o Apocalipse. Cadê o sentido, cara? Ainda tem força pra enfiar, né? Ainda tem força pra enfiar no Apocalipse. Se era pra ser um filme da Trindade, se era pra ser um filme dos personagens, ali era a hora de você mostrar a Trindade. Ou você de capa vermelha, você segura o grandão. Ou piranha, você pega a lança e espeta o grandão. E eu vou dar um tiro no grandão com a kryptonita pra ele ficar fraco. Aí o de capa vermelha vai embora e você, piranha, termina o serviço. Tu não gosta, que gosta de matar monstros? Esse é todo seu. Mata ele. Esse seria o Batman agindo, coordenando. Eu concordo com você, mas assim, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Foi uma situação em que as coisas foram acontecendo e dando certo. Entendeu? Ela laçou. Mas é o Batman! Pera, Eruco! Ela pega. Eu não vou deixar você falar porque você caralho, tá tentando defender o filme. Não, porque você tá tentando defender o filme. Eruco, deixa eu explicar. Torque, chama o Brody. Essas coisas vão acontecer. Cala a boca, eu nuco, caralho. Posso falar vai, agora? Vai, Dada, fala. Mas chama o Groot. Lá, gol do Paraguai, tá que pariu. O que acontece? Essas coisas vão acontecendo, assim. Não é um plano que não existe, mas vai dando certo. Ela pega, lança ele, laça ele. Nessa hora, o Batman, que tá longe, que faz todo sentido ele tá longe, porque ele não vai se meter ali, né? Ele pega, ele dá o tiro. É a oportunidade que ele tem. Ele pega, ele dá o tiro. E o Superman vem com impulso e acerta o bicho, assim. Faz sentido, entendeu? Eles não têm entrosamento, eles estão começando ali. Eu acho que faz sentido isso. Eu concordo com o Dadá, essa dinâmica meio improvisada deles pra mim não incomodou, não. Incomodou muito mais, assim, o fato da todo esse lance da Lois chegar lá, sabe? Aliás, a Lois Lane continua a mesma personagem chata do Man of Steel, cara. E esse lance dela chegar lá em cima da hora e explicar pro Batman que a mãe dele tem o mesmo nome, blá blá blá. E, cara, ela faz, eu acho, uma das coisas mais estúpidas que eu já vi alguém fazer. Ela pega lá uma arma que ela sabe que vai matar o namorado dela. A primeira coisa que ela faz é jogar no buraco que ela vê na frente, como se ninguém nunca fosse achar aquela lança naquele buraco. Como se aquele buraco fosse a porra do buraco da série do Demolidor, né? Não. Eu vou jogar nesse... vou jogar nesse buraco aqui, cara. Aí quando vem uma poça d'água, igual a da Peppa Pig, a lança fica inteira pra fora. Cara, é muito estúpido, velho. Tipo, não, vou segurar essa porra dessa arma e vou fugir. Depois eu entrego isso aqui pra aquele general lá, meu brother. Então eu ligo pro Clark e falo, cara, e aí, o que você quer que eu faça com isso, cara? Eu não vou deixar lá. Não, eu vou jogar no primeiro buraco que eu vou encontrar aqui, porque sim. Ah, cara, não faz sentido, sabe? São atitudes estúpidas que uma pessoa normal não tomaria na vida, assim, dentro daquela situação, sabe? Então, eu vou dar uma de advogado do diabo, tá? Eu vou tentar fazer a leitura daquilo que do que poderia ter acontecido, tá? Ó, seguinte, tem um monstro lá, tá? Eu não sei qual a fraqueza dele, afinal de contas, eu sou a Lois Lane, eu não sei qual a fraqueza dele. O Superman tá pensando isso lá do outro lado da cidade. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que isso aqui pode matar o Clark. O que eu vou fazer? Pra que não tenha nenhum problema, pra que ninguém ache esta merda, eu vou esconder. O primeiro lugar que eu vejo que eu vou esconder é no poço, que vai ficar mais fundo. Então eu vou fazer isso. É lógico, não é uma puta de uma leitura do... não tem, na verdade não tem, né? Cara, mas pega a lança, sai correndo. É algo que poderia ter acontecido. Vai fazer, sem correr pra onde? Sai correndo, cara. Volta pro helicóptero que levou ela lá e volta pra Gotham, cara. Esconde essa porra do outro lugar. Não vai jogar no primeiro buraco que aparece na sua frente. Vai deixar de enfeite na casa dela, né? Vai deixar de enfeite dentro do buraco. Aí, acaba a treta com o monstro lá. O Batman, não, agora que o monstro tá morto, eu vou continuar meu plano e vou te matar. Pega a lança de novo e acabo de matar ele. Aí a Lois chega lá na frente. Não faz isso de novo. Não, cara, não faz sentido. É uma atitude incoerente, cara. É estúpido. Cara, eu falei hoje com o Guilherme lá do Rudecast, falei, você sabe o que me parece? Chegaram, o produtor chegou e falou assim pro Snyder, a gente quer fazer um filme que o Batman e o Superman se pegam de porrada. Ah, legal. Mas e a história? O que vai ter? Não, vai, faz qualquer coisa aí de história. Só tem que ter os dois se batendo ali um pouco. Porque, cara, nada faz sentido. Sério, o final daquela batalha dele com o Superman, do Batman com o Superman, do... Por que você tá falando o nome da minha mãe? Ah! Por que você tá falando da minha mãe? A gorda da sua mãe! Sabe? Porra, mano! É muito, cara, é muito idiota, né, cara? Eu até, assim, a minha esposa falou um negócio que eu até concordo com ela, assim, não foi nem o fato do nome, assim, foi todo o contexto de, então, não é o fato do nome da mãe ser o mesmo, mas é dele descobrir que a mãe do cara tá em risco e trazer de volta todo o trauma que ele teve de ter perdido a mãe, etc e tal. Se olhando por esse prisma, cara, por esse lado, assim, do prisma, faz até um certo sentido. Mas é muito raso, sabe? A impressão que dá é essa, cara. Não, agora a gente é amigo porque a sua mãe tem o mesmo nome da minha, sabe? Não faz. Verdade. Não faz sentido nenhum, cara. E isso que o Marcelo falou é muito idiota. Por que você tá falando dela? Por que você tá falando da minha mãe? É porque ela é gorda. Não faz sentido, cara. Não, é muito idiota. Já tava sendo preparado. Porque você vê que quando Thomas Wayne morre, ele fala Martha. E toda hora aparecia o Bruce tendo um sonho na frente do caixão da mãe. Ai, cara. Então o Snyder já tava jogando isso na cara do espectador. Cara, isso vai dar alguma merda. Vocês repararam nisso? Repararam que toda hora aparecia esse nome desgraçado em algum lugar? O Snyder já tava jogando na tua cara que ele vai usar isso no final pra alguma coisa? O que, que você ia falar, Marcelo? É a assinatura do Snyder, né? Ele faz isso. Ou ele faz câmera lenta, ou ele joga as coisas na sua cara. E ele fez isso Ele fez isso no filme inteiro, ele fez isso simultaneamente. Ele conseguiu fazer isso naquele sonho do Bruce com os morcegos. Ele colocou uma queda em câmera lenta, e colocou um sonho, e ainda colocou uma mensagem cifrada na mesma cena. Que bosta isso dos sonhos do Batman, o personagem mais pé no chão da DC, assim, de não acredito em nada, sou cético de tudo, e ele tem visões o tempo inteiro de futuros possíveis, o Flash aparece pra ele vindo do futuro. Cara, sério, foi muito assim, vamos enfiar o máximo de coisa que der aqui na história. Vamos enfiar de fanservice, que é isso que a fanboyada gosta. Vamos pôr fan service. Eu acho que isso também foi algo pra dizer que o Batman tinha um caráter um pouco mais humano. Porque você tem a porra lá do deus alienígena, filho da puta, e tem a deusa greco-romana, filho da puta. E tem um maluco vestido de morcego fanático. Você tem que colocar ele numa escala de vamos colocar ele meio como se fosse o profeta dessa história, como se ele fosse realmente um humano diferenciado, não simplesmente um pedófilo vestido de morcego. Ah, cara, não. Sabe por que eu discordo? Porque o Snyder não, ele é zero sutileza. Até tem uma resenha do cara que eu até mandei no grupo lá do WhatsApp. Ele é, acho que ele é editor da Jambô Editora, alguma coisa assim. Ele chama, não sei o que lá, Trevisan. Isso. Ele escreveu um negócio que é muito Snyder, cara. Se o Snyder um dia pegasse e fosse refilmar Tubarão, em 20 minutos de filme a gente já teria visto o Tubarão por todos os ângulos, por todas, em todas as cenas, e a gente teria escutado a trilha sonora do Tubarão o mais alto possível nesses 20 minutos inteiros. Então, sabe, o Snyder é isso, ele não tem sutileza. Ele é assim, ele te joga na cara, olha, gente, esse aqui é o vilão. Pá! Olha, gente, o Bruce Wayne é o Batman e ele tá puto por causa do que caiu o prédio lá. Pá! Sabe, ele te joga na cara, sabe? Ele não tem sutileza nenhuma. Vide Watchmen, né? Aquele comecinho de Watchmen. Sabe? Ele deixou bem claro ali que quem matou o Kennedy foi o comediante. Pronto. Não tem a sutileza que o Moore deve deixar isso implícito. Não. Quem matou o comediante foi... Quem matou o Kennedy foi o comediante. Tá aqui, ó. Ele não tem sutileza nenhuma, cara. Ele dá spoiler do filme logo no começo, né? Deixa eu só citar algumas coisas que eu não gostei. Eu não sei se vocês já falaram. Introduz o nosso jardineiro que chegou. Ah, muito bom. Então eu vou aproveitar e falar isso com o Mo. Mo, você tá aí? Tô aqui. Ele ficou em dúvida se tava ou não. Não, cara. Eu ainda tô chapado por causa do filme ainda. Mo, eu quero ver se você concorda comigo em algumas partes que eu achei muito forçado, assim. Coisas que não precisavam. Problema até, eu tô concordando demais com muita gente dentro do BDE, então tem alguma coisa muito errada. Então eu vou aproveitar essa daí, vai que você concorda comigo. Uma coisa que me incomodou muito, eu achei que não precisava daquilo, porque começa muito bem. O filme, ele tem altos e baixos, só que ele tem os altos e os baixos em seguida, né? No lance que você vê aquela coisa da Mulher Maravilha sendo construída, uma mulher misteriosa ali e tal, e depois você descobre, assim, pelas informações ali que o Batman vê no computadorzinho dele, que ela é a Mulher Maravilha. Eu achei esse negócio muito legal, cara. Puta detetive, essa, né? A foto da mulher lá vestida, né, de mulher Maravilha. Puta detetive, mas, assim, esse cara. Mas aí o seguinte, eu achei legal essa construção dela. Ele usa Illustrator, caralho. Desculpa, Dada, desculpa, continua. Aí essa parada, essa construção desse mistério, quem que é aquela mulher, o que ela tá querendo, e aí descobre-se que ela é a Mulher Maravilha, né? Beleza. Quando ela aparece de novo, cara, ela, ela aparece, o Apocalipse joga o raio de zóio lá no Batman, é pra ele morrer, e ela aparece, né, como uma mulher forte, e ali bloqueando e salvando o Batman. Cara, mulher independente, forte do século XXI. Independente, feminista, e... Cara, eu achei tão desnecessário aquilo, Mo. Exatamente, pra que aparecer daquele jeito? Lá na luta? Aquele clichê dela apresentando e salvando o Bruce Wayne, salvando o Batman. Não, assim, eu achei a Diana um troço mais idiota da trama. Ela não serve pra nada. Ela fica andando pra lá e pra cá com cara de mistério. Só. Mas quando ela chega como Mulher Maravilha, cara, eu achei muito foda. Aquela trilha sonora, que eu acho que você percebe que cada um da Trindade tem uma trilha sonora específica. Sim, o Batman tem, acho que, tipo, uns tambores meio tribais. A do Batman é praticamente a mesma da trilogia do Nolan. A do Superman continua, do Man of Steel. A única coisa que fizeram foi criar a nova da Mulher Maravilha ali. Isso. Que parece uma coisa meio tribal, meio assim... Tipo um solo, entra um solo de guitarra, uma coisa meio Mad Max. Tem uma flauta, algo parecido, né, no fundo também. Algo meio... meio grego. Meio grego assim, é bom, né? Cara, quando ela chega com Mulher Maravilha, pra mim foi o ponto alto da Trindade, assim. Eu achei ela muito, muito foda. Aquela entrada dela, ela toma um pescotapa do Apocalipse, cai no chão, assim, desce, porra, dá risada, né? Mulher. Ela dá risada, cara. Ela dá um sorriso, assim, você fala, caralho, que foda. Eu achei que do caralho, Você vê como que o filme é ruim quando a melhor coisa que tem praticamente no filme inteiro é uma personagem que aparece em tela menos de um quarto do filme. E outra coisa, ela aparece e você vê que os dois caras que estavam há pouco tempo se matando, e eram personagens todos sérios, todos sisudos, ela aparece foda pra caralho, e eles viram apoio de comédia. Porque olha um pra cara do outro e ela tá contigo? Sim. Não, acho que tá contigo. Eles viraram um alívio cômico. Essa tirada, inclusive, foi muito boa, cara. Não, mas nessa tirada tem uma coisa que também não faz sentido. O Batman já não sabia que ela era Mulher Maravilha? Sabia. Ele já não viu a foto dela? Não, tem que ter uma suspensão de descrença. Mas ela, né, talvez então, achasse que ela era kryptoniana, sei lá. O Super fala assim, tipo, ela tá contigo? Ele fala, não, ela cola na minha que ela é nossa, é parça, vamos nessa. Não, o Batman vira assim, eu achei que ela tava com você. Porra, Batman, como você é burro? Ele queria fazer uma piada, cara. Uma piada pra ele, cara, mesmo, inclusive. Pra mim, assim, como nerd, a gente tem que buscar a origem nos quadrinhos, eu acho que ele quis usar como referência aquela história Trindade escrita e desenhada pelo Matt Wagner. Que quando eles se encontram pela primeira vez, rola exatamente aquilo. Que o Batman tá lá em Gotham City interrogando um cara. Aí chega a Mulher Maravilha com o Super-Homem, tipo, eu pensei que ela fosse sua prima. Não, ela é só minha amiga, coisa e tal. Aí rola uma coisa assim, tipo, pensei que ela fosse da sua família ou algo do gênero. Então, pra mim, foi isso. Tentar buscar mais uma referência de quadrinhos pra fazer fanservice. Ô, Eunuco, se quer usar uma referência, contextualiza certo, né? O problema é o Snyder, né? Eu te falo que essa piadinha nem me incomoda, assim, só não faz sentido. Mas uma coisa que o Zaná falou... Dentro do filme, dos males, o menor, sabe? O último ato, pra mim, funcionou muito bem, quando ela entra, quando ela chega no quebra e a Trindade se forma. Foi muito legal que a Trindade junta, né, cara? Sim, foi legal pra caramba, cara. Apesar de você ter 200 kg de filtro lá e ser escuro pra caralho. Mas foi muito legal, pra mim funcionou muito bem, cara. A coisa engraçada da Trindade é que era a Trindade exatamente como nos quadrinhos. Mulher Maravilha com a espada na mão, Super-Homem aguentando as porradas e o Batman se escondendo. O Batman atrás, né? Esse foi o grande problema dessa luta final, cara, que... Pô, eles poderiam ter usado, já que é pra enfodecer o Batman, que foi o que o Snyder tentou fazer... pega o Batman do Grant Morrison, cara, que é um gênio. Ele tem um poder, né, que é de deixar os outros burros. Por que ele não fez o plano lá, cara, sabe? O plano final, o Super faz isso, a Maravilha faz isso, e tererel, e eu dou o tiro aqui e tal. Não, ele ficou num canto o tempo inteiro da luta. Peraí, que eu tô puto pra caralho. Aí teve a referência do Dark Knight, que eu concordo, ficou legal, mas não. Foda-se, né? Capa do Dark Knight, pronto, pum, tá, deu, acabou. Aí ele foi lá pra trás do muro. Aí vem Cara, por que que... Ah, cara, por que que Mulher Maravilha não pegou a aquela flecha? A mesma coisa que eu falei e o Mo tá falando, ó. Por quê? Por que que tem que ser o Superman? Pra quê? Pra ter uma redenção, é isso? Tipo, pro Super-Homem ter uma redenção. O cara, ele as pessoas explodiram em volta dele na porra do Senado, ele ficou quieto, ele não fez nada. Ele não expressou uma emoção, cara. Não, tipo, ele tem a desculpa mais idiota do mundo, né? Não tava prestando atenção. Porra, cara! Como assim, cara? Ô, Mo, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei pra eles aqui. Eu vou dar uma de advogado do diabo. Eu tava escutando o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu achei que era o relógio ali. Ou o Henry Cavill é muito cigano Igor, ou ele tava interpretando o melhor super-homem do mundo. Eu não estava cara, prestando não, atenção. Ele não é o segundo, cara. Quando ele falou, eu não estava prestando atenção, cara, na boa, eu dei vontade de levantar do filme e sair. Falou, porra, palete, cara. Onde que tu tava com a cabeça, cara? Tu te prestou aí no Senado, né? Que tecnicamente tu não precisaria responder a porcaria nenhuma, afinal, tu é um deus. E cara, tu te presta aí no Senado, né? E tu não tá prestando atenção no que as pessoas estão falando ali, cara. Deixa eu falar duas coisas aqui. Que detesta super-heróis faria algo assim com super-heróis. Nem ele. Deixa eu falar duas coisas aqui. Primeira coisa, a gente sabe que super-herói nenhum pode ir em algum evento público. Sempre dá merda, tá? A gente sabe. O Homem-Aranha fez isso, deu merda. O Flash fez isso, deu merda. Outra coisa, amor. E aí é óbvio que o Superman ia dar merda, evidente. Outra coisa, amor, eu tava falando pra eles aqui que esse lance do Batman e não fazer a tática da equipe ali, né, não ser o cérebro da equipe, é que eles acabaram de se encontrar, então eles não têm entrosamento, cara, entendeu? Eles não sabem quem são eles ali, entendeu? Então, o lance é, a porra toda tá acontecendo. Então, o Batman vai, cara, eu não posso com esse bicho, eu vou ficar de longe. Eu vou observar o que tá acontecendo. Eu vou discordar de você no seguinte, ele acabou de encontrar o pessoal, beleza. Mas se nesse universo, apesar de não ter aparecido nenhuma vez no filme, o Batman também for um detetive, porque ele ficou pelo menos um ano e meio obcecado com o Superman. É que tá, esse é o problema, ele não é um detetive ele nesse sabe, filme, né? Ele sabe, ele deveria saber o que o Super-Homem faz, Superman faz. Ele não ia chegar lá e falar, putz, não sei o que esses caras aí fazem, deixa eu ficar de olho aqui, ó, deixa eu ir ali atrás do muro, ficar atrás do muro ali que tá tudo beleza. Bom, então, mas Marcelo, exatamente por isso, ele já viu o que a Mulher Maravilha fez, ele sabe o que o Superman faz. Cara, ele vai se meter ali pra quê? É igual o na briga do Darkseid, quando o Batman fala, tá vendo a briga lá, o Robin fala, você não vai fazer nada? Ele fala, meu, eu não posso me meter. Tem dois deuses brigando na frente. Eu vou me meter pra quê? Eu vou morrer. E ele faz exatamente isso, cara. Ele fica de longe. Ele não sabe o que a Mulher Maravilha faz, mas ele tá vendo o que ela pode fazer. A Mulher Maravilha não sabe quem são os outros dois. Ela teoricamente sabe, mas ela não sabe tudo. Outra coisa, o lance ali deles, das coisas acontecendo, da Mulher Maravilha laçar, o Batman atirar e o Superman vir com a... Com a lança, é uma coisa que acontece totalmente por acaso, foi uma coisa que deu certo em questão de momento. Eu vou defender essa parte do filme, eu quero acreditar. Entendeu? Cara, tem uma coisa que o Marcelo falou, que analisando essa cena, podia ter acontecido de outra forma. O Super-Homem lá, tal, só de respirar a bomba de kryptonita já ficou fraco, não sei o quê. Cara, ele podia ter, sei lá, jogado a lança pra Mulher Maravilha e falar, olha, eu vou segurar o bicho, você mete esse negócio no peito dele, beleza? Não ia atravessar ele de mesmo jeito? Não, cara, ela chegou, meteu o negócio, sai fora, tá? Deixa ela trespassar o bicho com a lança. Agora, não faz sentido mesmo, é aquilo que o Marcelo falou, sabe? Ele voar segurando a lança lá a um palmo na cara dele... Isso que ele ficava fraco só de respirar a granada de kriptonita, que devia ser, sei lá, quantos por cento mais fraca que aquela lança, cara, não faz sentido algum. Não, eu tenho que concordar, entendeu? Mas eu quero acreditar que tenha sido uma situação do acaso. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, vamos... Vou pular um pouquinho. O que vocês acharam do Ben Affleck como Batman? Aliás, vou mudar a pergunta. O que vocês acharam do Ben Affleck como Bruce Wayne primeiro? Posso começar? Vai, amor. Pode. Cara, O filme, na minha opinião, é um filme médio, né? Daria ali, sei lá, uma nota 6 pra ele. E pra, mas pra mim não passa pelo Bruce Wayne do Ben Affleck ou pelo Batman dele, enfim. Não passa por ele o filme não funcionar. É, acho que ele se redimiu, na minha opinião. Gostei muito do Bruce Wayne dele. Achei realmente muito foda, me convenceu. E o Batman dele ficou muito legal também, cara. Aquele lance da... dos gadgets, dele usar aquele microfone pra, em vez de ficar com a voz rouca, né, porra, o Christian Bale nunca pensou nisso, né, cara? Christian Bale nunca pensou nisso e ficava todo dia com a voz rouca, de certo, no outro dia, né, quando ele... que foi, garganta irritada o tempo inteiro. Né? Dá-lhe pastilha de menta nessa garganta, né? Pô, não, usa o microfone, muito mais fácil, né, cara? E tirando o lance dele matar, isso me incomodou pra caralho, assim, quebra um pouco da... Não só do juramento do Batman de nunca matar. E não vem querer me mostrar. Ai, mas o Batman mata no década de 40, caralho. Era outro personagem. Não vem dizer agora que o Batman mata, que o Batman não mata. Isso quebra um pouco, assim, da construção do personagem, né? Porque ele justamente tá puto com o Super, porque o Super matou um monte de gente. Então aí ele também mata? Porra, que moral de cueca é essa que ele tá dando no cara, sabe? É, mas assim, tirando esse o fato do Batman matar, puta, gostei muito, cara. Ficou assim, muito, muito foda, muito melhor do que eu imaginei que ia ficar. E, cara, ao meu ver, ele conseguiu se redimir, assim, do Demolidor. Tá. Eu quero falar mais algumas coisas sobre o Batman, mas eu vou chegar nisso depois, que eu quero saber o que o Sorg achou do Ben Affleck como Bruce Wayne e Batman. Eu gostei, apesar de não ter conseguido ver o uniforme direito, porque a porra do filme inteiro é escura pra caralho. Nossa senhora, cara, muito escuro. Eu gostei do Batman dele, apesar de eu ter dito e afirmo, esse Batman não me representa, mas eu gostei. E também, sei lá, o Ben Affleck tá sempre com aquele boxilar travado, assim, de raiva, né, que ele tá o tempo todo com raiva, não sei o quê. Mas ainda assim, é legal, assim, eu gostei do Batman, eu gostei do Bruce Wayne dele, gostei do Batman dele. Eu gostei de ver o Bruce Wayne que realmente é mulherengo, né, tipo, ele acorda do lado de uma mina lá, apesar de não fazer sentido essa cena, né. De acordar do lado de uma mulher. Totalmente jogada, né? É, uma mulher nua, ele acordar lá e altas garrafas de bebida vazia. Pô, não é o Batman, pô. O Batman é viado, bicho, viado. É legal, cara. Gostei pra caramba do uniforme. Uniforme muito melhor do que aquela porcaria que o Nolan fez lá. Aquela armadura escrota. A armadura dele pra lutar com o Super-Homem também ficou legal pra caralho. Eu gostei. Pra mim, foi a mesma coisa que com o Shane. Eu cuspi pra cima e caiu na cara, assim. Eu achei que ia ser um Batman de merda. E apesar do filme ser mediano, pra mim, de 4 pra 5, a minha nota, o Batman é o dos males o menor, assim. Não passa por ele, né, o filme não funcionar. Não, não. Uma coisa que eu gostei muito da transposição... Eu ia perguntar agora pro Marcelo, o que você achou, Marcelo? Uma coisa que eu gostei da transposição do Batman, apesar de vários outros defeitos que tem, é que é a primeira vez que a gente vê um Batman paranoico, que ele não confia em ninguém, não acredita em ninguém, desconfia de tudo, no cinema. Mesmo assim, nem tanto, né? Porque o cara entrega a porra toda pra Mulher Maravilha lá, né, velho? Mas ainda assim, foi... É o poder da xoxota, né, cara? Ah, com certeza. Mas assim, é a primeira vez que a gente vê uma tentativa disso nas telas. Até porque, na maior parte das vezes, o personagem... é o Batman e a gente não tem um Bruce Wayne por trás dele, né? É só o Batman. Mesmo na trilogia do Nolan, que falam tanto, o filme do Bruce Wayne. Não, não tem filme do Bruce Wayne ali, cara. É do Batman. É bem pouco desenvolvido o Bruce Wayne dele. Agora, cara, eu achei muito merda essa ideia. O Batman mata geral. A hora que eu vi ele com aquela cena do roubo, que ele tenta roubar a Kryptonita, que ele... sai com o bat-tanque atrás do pessoal. Primeiro ele joga o carro, ele capota aquele carro lá. Eu fui assistir minha irmã e falei, cara, não, tá errado isso. Aí se não tivesse matado ainda o pessoal que tava no carro, ele pega o carro com o gancho e joga no outro carro. Joga, né, cara? Sabe? Então assim, me surpreendi com o Ben Affleck. Não vou falar que eu achei, assim, excepcional a postura dele como Batman, mas concordo que não é culpa dele o filme ser ruim. O Eunuco não tá aí, não, né? Não me interrompeu, acho que ele não tá. Eu gostei também, cara. Eu achei esse Batman muito legal. Eu achei que ele é um... O Ben Affleck ficou bem legal, assim. Só que eu achei o Ben Affleck meio esquisito, cara. Ele tava muito quadradão, assim. Tava muito... muito... Ah, o cara anabolizou até a veia do cu também, né? Ele tá forte pra caralho, cara. Ah, mano. Ele andando... Ele de terno, como o Bruce Wayne andando, ficou imponente e tal. Mas não tava uma pessoa normal, não, cara. E assim, aí o lance dele como aquela cena da briga, né, ele brigando com todo mundo, eu achei muito legal. O lance daquela roupa dele ser a roupa, não a armadura, ser a prova de bala. O cara chega na cabeça dele, dá um tiro, a bala ricocheteia. Isso me incomodou pra caralho, velho. Isso, cara, o cara toma 3 tiros, queima a roupa e não acontece nada com a máscara dele. Aí vem um cara, dá uma facada e passa, ele dói, aí dói. Não passou com bala, mas dá. Não, isso. Falando em facada, desculpa te interromper, cara, é que o Batman explodiu o carro com o capanga dentro e tal, até tu pode tentar, sabe, passar. Mas, porra, o Batman enfia a faca do Rambo no peito do cara nessa luta. Sim. Quando que o Batman ia fazer isso, cara? Ele virou justiceiro agora, né? Ele explode... Ele girar a faca dentro do corpo do cara. Ele explode o KGBista lá, dispara no tanque do lança-chamas pra explodir tudo. Ah, é, cara. O Batman personagem aquele personagem é o KGBista, vocês estão ligados, né? Sim, ah, não, sim. É? Não sabia, não. É. Legal, não fazia ideia. Mas vocês querem coisa mais idiota do que ele marcar o povo, cara? Ele andar com... Isso é muito... Cara, ele andar com o marcador de boi lá e ficar marcando os bandidos, cara? Você quer coisa mais estúpida que isso? Isso até faz sentido pro sentido... Olha só, faz sentido pro sentido. Isso até faz algum sentido se tu for perceber que o Batman tá querendo impor medo nos caras. Ele leu muita história do fantasma. Até que ponto. Porque assim, ó, a gente não. A princípio a gente não sabe absolutamente nada desse Batman, né? Então, ele fala no filme que ele tá há 20 anos nativo. Então a gente não sabe o que ele já passou, né, cara? E o que dá a entender é que esse Batman aí está sobrevivendo só de ódio e rancor. Então ele marcar os caras, inclusive ele não marcando o Lex no final, parece que ele tá tentando mudar isso de novo, entendeu? Tipo assim, tá voltando a dar uma chance pra justiça, sei lá, em qualquer outra coisa dessa. Outra coisa que me incomodou demais, furo de roteiro. Ele tá conversando com o Alfred fala pra ele: ah, senhor, nós viramos criminosos, olha aqui a manchete do jornal, né, agora nós somos criminosos. E aí ele fala: não, nós sempre fomos criminosos, né, agora a polícia sempre atrapalhou a gente, sempre fomos criminosos. E aí vira o Superman e fala: próxima vez que teu sinal brilhar lá no céu, ó, você fica na tua, não aparece não, senão vai ter problema. Pera aí, se ele é visto como um criminoso, que é como o Batman era visto no começo pela polícia, por que que tem o bate-sinal? Por que tem bate-sinal, né? É verdade. O comissário Gordon é o policial mais incompetente que existe no mundo. Simples assim. Ele quer alguém que faça o serviço dele, enquanto ele fica tomando café e querendo saber quem tá comendo a mãe e a mulher dele. É furo de roteiro, mas não. Não, justificativo no começo. Mais um pra conta. É. Não vamos outra coisa que eu queria falar. Dada, queria falar alguma coisa do Batman. Por favor, por favor. Yes, eu queria falar alguma coisa do Batman. Você queria falar alguma coisa. O que eu queria falar era isso, assim. Eu gostei do Batman, do Ben Affleck. Eu gostei da gente não precisar saber muito sobre ele. Só um cara que apareceu. Eu gostei desse negócio. A gente não precisa. A gente contou ali a origem dele rapidinho, por que ele virou o Batman. Rapidinho, caralho, aquela cena em slow motion demorou uma eternidade, cara. Nossa, aquele moleque subindo sendo carregado pelos morcegos lá, cara de Deus. Que negócio arrastado. Não, sério, eu vi na pré-estreia. Verdade. Na pré-estreia só tinha só a nata da nervice. Só tinha os bazinga. Eu vi neguinho segurando no sofá e falando: que merda é essa? Assim, eu vi pessoas que leem quadrinhos a vida inteira e conhecem toda a historiografia dos personagens se perguntando: caralho, será que o Snyder deu superpoder pro Batman? O nível de incredulidade das pessoas nessa sala era tão grande. Você não entendeu. Foi uma referência Branca de Neve. Foi uma referência Branca de Neve. Quando o Bruce Wayne começa a levitar, assim, né, minha namorada virou pra mim e falou: isso acontece no quadrinho? Sério, eu vi exatamente Pô, tá na cara que é um sonho, né? E tipo, os caras ainda estão duvidando. Pô, o Snyder não fez isso, cara. Já é porque ninguém estava levando fé. O pessoal literalmente entrou com um fuzil trancado. E quando dá essa cena, você começou a ouvir aquele barulho de cristal. Cara, na boa, se o Batman tivesse poder, eu levantava e ia embora, velho. Eu não ia ficar. Cara, eu levantava e ia embora e pedir meu dinheiro de volta, velho. A explicação do Nolan é bem mais legal, né? Ele ter medo daquilo e passar, aquela explicação é muito mais legal, muito mais bem feita, muito mais parecida com o quadrinho. O que é que vocês acharam do Alfred ser um gênio da mecânica? Foda. O Alfred tá foda. Melhor personagem da história, fácil. Cara, é o Alfred do Terra 1. Ele é maravilhoso, cara. O Alfred do Terra 1, porque o Alfred do Terra 1 é exatamente esse Alfred que o Snyder utilizou. Ele é um ex-combatente das Forças Especiais que serviu no exército junto com o pai do Bruce, que no Terra 1 o pai do Bruce era médico de guerra. Trabalhava com Médicos Sem Fronteira, Cacete 4. E o Alfred era meio que amigo dele e depois vira chefe de segurança da família quando os pais morrem. Mas o Alfred do Terra 1 é assim, é massa velho, faz tudo, é o cara que treinou o Bruce a lutar. Mas não precisa nem ir muito longe, no universo regular mesmo, na época que o Alan Grant escrevia, o Alfred era o cara que dava o geral no Batmóvel, que ficava no computador dando suporte e tal. Ele era aquele mordomo que ficava com a pantufa, esperando o mestre voltar com o chazinho pronto. O mordomo ele clássico. Ele era o cara que ficava no suporte, sabe? Aí chegava o Batmóvel todo fodido, ele ia lá e mexia, arrumava e tal, e dava um jeito na armadura... Nessa época do Alan Grant, o Alfred, ele era o cara que fazia. Mas ainda na época do Alan Grant foi quando apresentaram também aquele mecânico que trabalhou, com o Coringa, Corcunda. E aí o Alfred foi ficando cada vez mais afastado disso aí. Exato. Eu ainda prefiro que seja a interpretação do Terra 1, porque o Alfred do Terra 1 é massa velho pra caralho. Não, ele é muito tanto foda. O inimigo da série do Terra 1 é o Pinguim, que é o prefeito de Gotham. O Batman vai lá, enfrenta ele, toma uma surra e chega o Alfred. Ah, ele não tem coragem pra fazer o que é necessário. Eu tenho. Dá um tiro de 12 no peito do Pinguim. Cara, o Jeremy Irons, cara, ele é a consciência do Bruce. Tanto que se ele tivesse escutado o velho, que ele chega e fala assim, você vai entrar em guerra? Tipo, você tem certeza que você vai fazer isso? Ele tinha chegado pro Super e falou, chega aqui, cara, na moral, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Olha a merda que você fez lá. Ó. Olha os prédios que você derrubou. Senta aqui no colinho do tio, vem cá. Vem cá, vamos conversar. Minha filha, vem cá. Eu acho legal que é o seguinte, ele fica puto porque o Superman destruiu toda a cidade, matou um monte de gente, aí ele se junta e ele destrói duas vezes mais a cidade do que o Superman fez duas sozinho. Duas cidades. Começa em Metrópolis e vai pra Gotham, porque o Snyder pegou aquela coisa clássica de que Metrópolis e Gotham são cidades irmãs separadas por uma baía. Tu atravessa a ponte Rio Niterói, tu tem Gotham. Cara, isso eu achei muito bizarro. Dava pra ver o bate-sinal de Metrópolis, do centro de Metrópolis, tá ligado? Mas antigamente, no cânone da DC, era praticamente isso que tinha. Não era uma baía, era um pouco mais distante, mas era muito próximo a Gotham de Metrópolis. Ah, então tá explicado. O Snyder tá adaptando a Era de Ouro da DC, cara. Porque o Batman mata, o Superman é um babaca. Caralho, o Snyder é um gênio. 10, minha nota é 10 agora pra esse filme. Não, mas uma coisa, se o Batman realmente... Era de ouro, cara. Se tivesse seguido o conselho do Alfred, ele não precisava nem ser o Batman. Bruce Wayne acabou de comprar o planeta diário. Clark, vem cá, quero conversar contigo. Pirralho, tu é meu estagiário. Eu sei o que tu faz quando tá de colã azul. Para, tá bom? Para, filha da puta. Trabalha pra mim seguinte, agora. Vocês estavam falando do Batmóvel, né? Que é bem legal, inclusive. Mas aquela hora que o Superman chega... Não é tão legal assim. Ah, eu achei bacana. Batmóvel. Não é melhor do que o Batman 66, mas é legal pra caramba. Vocês falaram do Alfred que arruma aquilo... Eu preferia a discoteca móvel. O Batman do... do Schumacher. Do Schumacher. Bate barbatana em cima. Bate discoteca. Cala a boca, deixa eu falar. O cara, assim, aquela parte que o Superman chega e o Batman bate com o Batmóvel no Superman. Cara, pra mim acabou o Batmóvel ali, entendeu? Ele acabou com o Batmóvel, ele sai voando, o Batmóvel sai pro canto ali voando. Aí o Superman, aí ele fala, para de seguir os caras. Eu sei o que você tá fazendo, para de seguir eles. Tá bom, Batman. Tá bom, Superman. Vai embora. Aí ele pega e vai embora. Os caras que vão embora. Tipo, Não. Você sangra? Não, peraí. É, cara, ainda nessa cena, porra. Ele pergunta, você sangra? Ele espera o Superman ir embora pra falar. Vai. Mas tipo assim, sabe quando tu tá com medo do cara? Tu resmunga pra ti mesmo assim. Tu vai apanhar sua merda. O que tu falou? Não, nada não. É aquele negócio. Ele espera do o cara Superman ir embora pra falar que ele vai sangrar. Quando sua mãe te dá esporro e você sai resmungando, né? Saco, tem que ir. É aquele negócio, né, na escola, assim, tipo, o cara briga com você, aí ele dá as costas, aí você fala, né, pra você e seus amigos, isso, sai andando mesmo, trouxa. O Super-Homem provavelmente veio voando e viu a cena toda. Então ele preferiu simplesmente estragar o carro do Batman do que impedir o caminhão cheio de bandido com trabuco. Exato, cara. Eu falei isso pra minha esposa no cinema. Cara, o Super não sabe nem o que o Batman tá fazendo, se aqueles caras estão indo matar um monte de gente. Ele chega lá e simplesmente, Batman, para com essa porra. Não, mas os caras lá vão explodir, não quero saber. Tô falando contigo. Um papo meu com você. Mas mãe, foi ele que começou, mãe. Não quero saber. Não quero saber. Cara, que sacanagem. Se eu sou o Batman naquela cena, eu pego o Batmóvel, eu corro atrás dos caras. Galera, desculpa. Pra quem vocês querem entregar isso, eu vou entregar pra vocês. Deixa que eu entrego. Eu viro um super vilão agora, minha filha. Eu levo. Tipo, Lex, você quer usar a criptonita? Peraí, deixa eu te ensinar uns macetes. É bem isso, cara. Deixa eu falar de umas partes que eu gostei do filme também. Porque vocês só estão falando mal do filme, tá? Seus marvetes safados. Mas o lance da roupa do Robin aparecer e ele falar pro Superman, né? A gente já teve problemas com gente demais fantasiado de palhaço. Isso eu achei legal, achei interessante. Legal, Dadá. Posso estragar esse momento pra ti, Dadá? Ah, pode sim. Posso? Tá. Pode. Tu não fez uma contagem, mas mais ou menos assim, quantas pessoas o Batman matou nesse filme? Sei lá, um. Por baixo, sei lá. 50 pessoas? Pode ser. Mais ou menos? Ok. O body count dele tá similar ao Justiceiro na série do Não, ok, vamos supor que seja 30. Vamos botar pra baixo. 30, tá? Por que ele não matou a porra do Coringa, caralho? Falei isso, não sabe. Falei isso que é uma porra do atrás. Que é um vilão muito pior do que um capanga dos caras lá, o capanga que tá atirando com metralhadora, sabe? Por que ele não matou o Coringa, cara? Você pode matar aquele cara lá. É que vem da lição de moral no Superman que tem. Ah, a gente teve problema com um palhaço aqui, meu filho. Só que eu tranquei ele lá no arco e dei a chave pra ele sair. Porra! É verdade. Não tem consistência nenhuma, cara. Bom, a única parte boa do filme que eu gostei, que eu achei bacana, você vai e estraga. Desculpa, Dadá. Bom, infelizmente tem uma maneira de argumentar em defesa do Dadá e piorar o seu argumento. Porque o Batman... Vamos lá que a gente tá aqui pra isso. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, então, tá? Legal a hora que o... O Rafa ia falar, pera aí. Por que o Batman não matou o Coringa? Porque o Coringa é o Jason Todd. Caralho. Eu vou falar que eu tô esperando algo pior ainda, cara. O Coringa não é o Jason Todd. É o Dick. Caraca, o Coringa é o... Peraí. Cavaleiro das Trevas 2. Com o Dick Grayson fica maluco e vira vilão. Puta que pariu, Snyder. Não. Bom, tá. Eu vou tentar salvar o filme de novo, tá? Ó, Snyder, tô tentando. Deixa eu falar. Não, você não vai falar, espera eu falar. Legal aquela parte que o Batman abre os arquivos e tem lá o W de Mulher Maravilha, o raiozinho do Flash, né? O Chris 3. Ele abre o Corel lá. Aí tem lá o A de Aquaman, o... Que é a equipe. E a equipe, o C de... A equipe de marketing da LexCorp já fez isso pra ele, né? Já nomeou todos os heróis e criou os logos. Ó, e detalhe, a equipe de marketing da LexCorp no Aquaman ainda contratou os serviços da L'Oréal. Porque vai tomar no cu. Aquaman comercial... Posso falar uma coisa do Aquaman? Pode, vai estragar, vai lá. Eu fiz a parte boa, você faz a parte ruim, vai. Ele demora 15 minutos pra resolver dar uma lançada na câmera. Ele olha de novo, ele joga o cabelo pro lado, ele joga o cabelo pro outro. Ele fica com a fogo na mistura. Ele pensa de novo. Cara, demora 15 minutos pra ele resolver destruir a câmera, cara. Uma merda, pensando, né? Será que já deu tempo do fanservice? Ele tava pensando, agora... Vocês não entenderam. Isso aí foi o Snyder mostrando toda a sua eficiência dramática. Aquilo dali é embaixo d'água, então era o slow motion. Cara, uma coisa que me incomodou, eu achei muito bosta. Só uma? E eu gostaria só muito uma que fosse... te incomodou? Mais uma. Ele tem lá o videozinho do Flash. Um Flash cabeludo, meio oriental, é isso mesmo? Com buço. É. E o pior, parece que vai ser mesmo? O Barry. Porque ali, se fosse pra ser alguém, eu ia falar, então é o Wally, não o Barry. Mas eu falava, esse Flash é o Barry mesmo, vai ser o Wally. Então, vai ser o Barry, mas cara, é o Barry Allen. Porra, quando eu vi aquele cara, eu falei, caralho, que foda, o Kylo Ren também tá aqui nesse filme. Tão dando emprego a rodo pra esse cara, né? E o lance do Cyborg também achei legal. O pai do Cyborg tava usando, né? uma caixa matriz? É, tava com uma caixa matriz. Porque na origem dos 952 é essa, é uma caixa materna que se funde ao corpo dele. Tá. E outra coisa, o cara que faz o pai do Cyborg, não sei se eu tô errado ou não, mas ele não é o mesmo negão que o Exterminador do Futuro. Exatamente. É ele mesmo. Mais uma vez o cara se fudendo por causa de robôs. É o Pop. Tem uma coisa que a gente tá enrolando, a gente tá dando volta, e a gente, até agora ninguém falou, cara. A cereja do bolo de merda desse filme. Lelec Luthor. Ah, moleque, tá guardando o final por último. Cara de Deus. É o melhor por último. A explicação dele ficar careca, cara. E mostrando ele ficando careca porque ele... Cara, não... Não, Dadá, mas essa explicação é melhor. Eles não iam ter tempo de falar que é por causa do câncer da Kryptonita, cara. Essa foi uma saída que eu achei interessante. Não. Tá cheio de furo. Tem só uma coisa. Mais uma menos. Gente, vamos resumir a merda, já que você falou de cereja do bolo. Vamos logo na cereja. Aquela cena dele colocando a bala na boca do cara. Morreu, nossa, cara. Que cena ridícula. Puta que pariu. Pra mim, morreu ali. Sabe quem, tipo, pra mim poderia ser? Ele mostra a bala pro cara, o cara fica tipo, hã? Ele, hã? É de cereja. Enfia a bala na boca do senador. Ah, cara, vai merda, cara. Que cena idiota. Na minha mente, esse filme faz sentido se você trocar o Super-Homem pelo Hyperion, se você trocar o Batman pelo Cavaleiro da Lua, e se você colocar o Homem Brinquedo no lugar do Lex Luthor. Aí esse filme faz todo sentido. É pior que é verdade, cara. Pior é que é verdade, né? Faz todo sentido do mundo. Se o Batman é o Cavaleiro da Lua, o Alfred não existe, né? É uma outra personalidade dele que ele acha que tá ali. É, exatamente, é uma ilusão. Exato. Esse Lex Luthor, meio moleque, jeito de garoto, né? Ah, com é, minha lei. Yeah! Só que eu tenho cabelo surfista e porra, mulher, meio Felipe Dillon, assim. Eu achei muito chato, cara. Eu achei muito chato. Ele tinha que ser uma pessoa centrada. É muito ruim. Vocês falaram que o Walter White tentou vídeos. Fez teste, né? Imagina ele desse jeito. Acho que esse personagem seria outro se fosse o Sr. White. I am the Kryptonite. Cara, ele ia virar pro Batman e falar, say my name. Não, ele ia falar. Ia aparecer ele no meio do deserto. De cueca. Caminhando Kryptonita. Sensacional, cara. Cara, mas o. Imagina só. Imagina o Walter White lá, o Heisenberg, o. e como aquele Lex da Liga da Justiça lá do SBT, que ele é muito mais centrado, sabe? Cara, ia ser foda, ia dar uma carga dramática. Aquela cena do Ele Ponto, cara, imagina aquela cena do Ele Ponto sendo séria, humilhando o Superman. Cara, faria todo sentido, faria mais sentido. Mas não, cara, é o Coringa, velho. Até o Gene Hackman faria uma cena mais dramática do que o Lex fez naquela hora. Cara, até o cigano Igor, se ficasse parado, não, ali e falasse alguma coisa, ia dar certo. Superman. É muito Super. Ruim, cara. Você tem, assim, ele é a base de toda a história, de todos os fiapos de história. Gira em torno desse personagem, que é simplesmente o pior personagem da história, cara. Ele tem esse quê meio cientista maluco que o Gene Hackman fez, que é muito bom. Mas, cara, é uma unha, assim. É um 1% dos 99% de ruindade, sabe? Ele tá muito mais pra Coringa. Ele tem uma personalidade muito mais de Coringa do que do Luthor, propriamente dito. Tô dizendo que o Snyder tá adaptando a Era de Ouro, que o Lex Luthor era um cientista maluco. Tô dizendo. Mas mesmo o cientista maluco, ele se dá mal, mo. Eu não acho o Eisenberg um mau ator. Mas a forma como eles... Pera, deixa eu acabar de falar. A forma como eles criaram o personagem, como os roteiristas desenvolveram ele na história, é muito fraco, é muito ruim. Mas aí é uma coisa que tu falou, esse é o problema. Ninguém ali, cara, pelo menos até que se prove o contrário... Ninguém ali é um péssimo ator de todos, tirando o Momoa, né? O problema não são os atores, o problema é o diretor. O problema não são os atores, isso que eu queria falar. E eu tento me salvar esse Lex Luthor utilizando aquela teoria da conspiração na época que estavam debatendo o filme, quando falaram que o Eisenberg ia ser o Luthor. Ah, mas ele é muito novo pra ser o Luthor. Aí começaram a levantar a possibilidade de que ele não era o Lex Luthor, que ele era o Alexander Luthor Jr., o filho do Lex Luthor. Que, na verdade, aí era só um clone, porra, do Lex, talvez, né? Exatamente. Aí você começa a falar, porra, talvez, quem sabe, é um moleque. Então ele é o filho da puta, ele não é o filho da puta. Ah, que seja, como é que ele descobre que o Superman é o Clark? Ah, cara, qualquer não pessoa é com dois neurônios consegue descobrir que o Superman é o Clark. Igual aquele o Jimmy Kimmel naquela sketch, né? Ele tá na festa. Você não é? Eu não te conheço em algum lugar? Não, não, ele nunca se viu, não. Não, você é o Super-Homem, não é? Ó, galera. Tira uma foto aqui. Oi, então a culpa é de mim. Qualquer software de reconhecimento facial consegue fazer isso. Não precisa nem disso. Vocês não se lembram de Man of Steel, não? Ele fez isso com a Mulher Maravilha. Ele fez isso com a Mulher Maravilha lá no caixa do banco pra reconhecer o rosto dela. Que custa fazer com o Superman? Ou então ele foi lá em Smallville e começou a fazer entrevistas, porque a lógica tava pra todo mundo. Clark, Clark, quando o Super-Homem aparecia, pô. Ah, agora entendi. Então quem dedurou foi a Lois. É bem provável, porque naquela cena lá de Man of Steel, em que ele salva a mãe dele, e ela vem correndo na frente do policial. Clark, ele, cala a boca, filha da puta, cala a boca. Nesse filme também, quando ele coloca ela dentro do táxi, ou ela tá saindo do táxi, ela fala... Tipo, ela tá dentro do táxi, ela fala, mas Clark, porra, se eu sou o taxista, eu falo, o que você falou? Esse cara aí? Né? Tipo, aí eu, cara, ela fala pra todo mundo, acho que é tipo o Demolidor, todo mundo sabe quem é. Outra não coisa, sei por que usa máscara. Outra coisa, Clark Kent escreveu o caderno de esportes, todo mundo leu o caderno de esportes. Clark, peraí, caralho, pior que o Super-Homem é gordo. Caralho, tu falou uma coisa agora, o Rafa, Eunuco. Puta merda, o Perry White é o pior jornalista do universo, né? o cara querendo investigar um assunto, puta, sabe, latente pra sociedade, um cara importante, né? Pô, um vigilante que se veste morcego, que vai atrás de bandido e marca os caras e tal. Não, o cara que escreva sobre o futebol. Porra, como assim, cara? De Jaú contra caidinho de pirata. Que jornalista é esse, cara? Mas ele deve ter o rabo preso com alguma cara, empresa pode, da UENES. Com certeza, é a única explicação que teria, velho. Pô, como assim? Que tipo de jornalista é esse, cara? Não, acho que assim. Não, olha, a gente precisa desvendar quem é ele. Não precisa, companheiro. Não deixa isso pra lá. De nada. Não vamos mexer com o tá quieto. A gente precisamos do futebol, porque o futebol. É, pra mim é isso. Nada louco pra tomar um processo, né? Bom, já chega, né? Acho que a gente... Eu tentei. Eu juro que eu tentei falar bem, mas vocês não deixaram eu falar, tá? Já falaram da cena. Destruíram Que cena pós-crédito? Aqui aparece uma criatura entregando 3 caixas maternas pro Lex Luthor. Aquela que foi cortada do... Do filme. Não é pós-crédito, é cena deletada. Tem uma cena que naquela hora que ele tá lá na câmara fazendo o corpo do Zod virar um apocalipse, tem uma criatura... Que eu acho que é o Steppenwolf. É, eu também acho que é o Steppenwolf. Entregando 3 caixas maternas pra ele. Aí o bicho depois desaparece, como se teletransportasse. E o Lex estava como se não fosse num estado de transe. Ele ia desperta daquilo. Dá a entender que ele virou o arauto do Darkseid na porra do filme. Por isso que ele fala, né? Que, ah, ele tá chegando. É, porque dá pra entender que ele já sabe que o Darkseid vai vir à Terra. É, aliás, essa cena só faz. Esse final, essa fala dele só faz sentido depois que eles liberaram essa cena. Porque a gente que lê os quadrinhos e tal, você sabe que tá falando do Darkseid. Mas a minha esposa virou pra mim no fim do filme: o que que ele tá falando? Quem que eles estão chegando? Esse negócio das estrelas lá e tal. Aí eu expliquei pra ela: Darkseid, Apocalipse e coisa e tal. Mas no. É outra coisa que ficou totalmente jogada: esse final dele falando que eles nas estrelas já sabem coisa e tal. Sorg, novamente, é tão merda. Tão merda que a única cena que faria sentido pro final do filme é a que é deletada. Sim, exatamente. Muito mal editado o filme, né, cara? Isso me incomodou muito, sim. A edição é tão ruim desse filme que a impressão que eu tive depois que a gente saiu e tal, e eu fui comer alguma coisa com a minha esposa, que a gente tava conversando, a impressão que dá é que parece que os caras foram filmando enquanto eles estavam escrevendo. Não, agora a gente fez a cena assim do Batman lá no deserto e tal, tá beleza, vamos filmar. Sabe, a edição é muito ruim, cara. Talvez uma outra edição deixaria o filme um pouco mais coerente, ou... Teria uma linha narrativa um pouco melhor. De repente tem uma edição clean de 1h30. É, mas cara, nossa, a edição é outra coisa que caga muito. A edição e a fotografia. Já aproveitando que a gente tá falando dessas partes técnicas, eu não vi o Batmóvel, eu não vi a nave, e aquela cena que ele entra no galpão pra salvar a Marta, você não vê nada. Você não vê ele brigando direito, você não vê ele dando golpe, você não vê nada, cara. É muito escuro. Não, achei que ficou claro, assim. Mas tem uma coisa característica que poderia ter mostrado, e é só um frame, assim, é o Batman com a capa aberta, né? Com aquele. Fazendo o morcego, né? É uma coisa muito característica. Eu podia ter mostrado aquilo, entendeu? 1 segundo daquilo ali era o suficiente. Eu preciso falar de outra coisa que me incomodou muito. O Bat-Spawn no começo do filme. Ai, aquela cena dele lá aquela cena parede. Dele se movendo igual o Spawn na parede, assim, sumindo. Cara, é verdade. Essa parte eu achei foda, cara. Apesar de não fazer sentido, eu achei essa parte legal. É bem feita, eu achei legal, assim, a imagem ali na tela, mas, cara, aquilo ali não é o Batman. É o Drácula. Como é que ele gruda na parede, né? Como é que ele se movimenta na parede daquela forma? Não, eu até entendo que talvez ele poderia fazer aquilo, mas não... com 20 anos nas costas. Aquilo ali é coisa que o Batman, no início de carreira, faria. Não um Batman quebrado e velho. Mas uma coisa... Esse pode crer, né? Pode crer. 20 anos fazendo isso. O Batman do Nolan ficou 1 ano e meio fazendo e tava todo fodido no terceiro filme. Teve que fazer lá o shiatsu na cadeia pra voltar a andar. É, a baiana de pau. Essa coisa que o Dadá falou dele pulando com a capa aberta, tem quando ele entra no armazém pra salvar a Marta. Ele, na hora que ele entra pela janela, ele entra com a capa aberta, fazendo aquela pose. Entra, mas aí como eu te falei, é um frame, entendeu? É muito rápido. 1 segundo. É muito rápido e muito escuro. Menos de 1 segundo. Muito escuro. O filme todo é muito rápido, algumas cenas, Dadá. Esse é o problema. Sim. Parecia Transformers, cara. Nossa, pode crer, né, cara? Cara, eu prefiro um frame do que 5 minutos de slow motion. Então tá bom assim. Então, tá vendo? Corta 1 segundo do slow motion do Snyder E coloca essa cena, pô, é representativo. Cara, mas o Snyder usa uma medida de tempo diferente pra nossa. Um segundo do slow motion pra ele é 3 horas, então... É, ele é um inseto, né? Ele vê o tempo passar diferente. outra coisa que me incomodou no Superman... Sabe a cena que explode tudo lá e a Lois vai pra casa? Aí ela tenta ligar pra ele, qualquer coisa, tenta falar com ele e vê que ele tá na varanda. E ele fala qualquer coisa e sai voando. Ele não sai voando igual o Superman havaiano da série, por exemplo, que ele vai suave voando. Ele assim, sai a 100 km por hora, né, cara? Ele sai a 100 por hora, cara. Ele explode, cara. Dá pra ouvir o barulho, assim, da explosão. Ah, ele deve ter quebrado todas as janelas do prédio da Lois. Cara, não acontece... O cabelo dela não voa. Não mexe o cabelo dela. E outra coisa também na tela, tipo... O Lois Lane, ele é uma pessoa famosa. Então, com certeza, ela é tipo um Luana Piovani. Deve ter algum stalker. Caraca. Com uma loleta do tipo... vou ver aquela gostosa da Lois Lane. Ué, não, que o Superman não, tá fazendo ali? Ela é repórter, mas até aí tudo bem, ela é repórter, ninguém vai ficar no pé dela, mas... Ela é repórter, cara, e ela tá no... ela ganha um superpoder, né? Aproveitando, tem outra coisa que me incomodou, cara. Cena idiota, aquela que ele tem a visão do pai dele lá e fica falando de cavalo e bolo. Caralho, eu entendi aquilo também. Ah, cara, vai tomando cu, que troço idiota aquilo, pai? Não, você não morreu, pai? Não, detalhe, então... Uma vez teve uma enchente lá, tá, e o cavalo, e minha mãe fez o bolo. Ah, cara, porra, sendo idiota, desnecessário, não agrega em nada na trama, cara. Sabe o que é a explicação daquela cena? É o tipo de cena que perdoa se o filme tá foda pra caralho, não, né? O Zack Snyder pegou o telefone, o Kevin, sabe aqueles trocados que eu tava te devendo? Quer fazer uma cena pra mim? A gente faz um escambo, te coloco 5 minutos do filme e te pago esse cachê? Pra mim foi isso. Não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. Obviamente é um sonho, uma visão, não sei, mas, cara, não serve pra nada, é desnecessário. É outra cena que você fica, cara, não entendi, pra que isso? Cara, eu ainda tô esperando o filme acabar e descobrir que tudo o que aconteceu, inclusive essa gravação, na verdade, é um sonho do Batman. Eu tô esperando isso. É um filme do Shyamalan, né, cara? É. Tá todo mundo morto. Eles já estão tão preparados pro caso de precisar fazer um reboot que eles já colocaram ali elemento do multiverso da DC, né, do Injustice, o Flash do... Aquele sonho do Batman do Superman é totalmente Injustice, né, cara? É. O Flash do Crise das Infinitas Terras aparecendo pro Batman falando: tem que impedir, tá tudo fodido. Cara, rebuta logo. Ele diz que a Lois é a chave, né? Isso. Quando na crise a chave é ele. Mas aí, cara, ó, já tá pronto, reboot, é DC mesmo. O mínimo que a gente espera deles é um reboot. Mas aquilo lá eu entendi como referência ao Injustice, né? Porque é o... Sim, sim. Aquele futuro aquele futuro apocalíptico aconteceu porque a Lois morreu e o Super despirocou. Mas, cara, essa cena é até legal, apesar de jogada. Mas tem uma parte que o Flash fala: eu cheguei muito cedo. Cara, isso quebra toda a tensão da cena, cara. Ele fica: Bruce, a Lois é a chave. Vocês têm que temê-lo. Protejam a Lois, não sei o que. Aí o Bruce fica aquela cara, o Flash olha meio de... eu cheguei muito cedo. Cara, quebra toda a tensão da cena. É como se ele chegasse: você tem que detê-lo, ele é a chave. E aí, Alfred, tudo bem? Cara, quebra a tensão total, assim, você fala... Caralho, que foda, né? O Flash vindo do futuro e tal, mas pra gente que entendeu, né? Porque os civis boiaram. Quem não sabe, quadrinhos boiou total, né? Todo mundo boiou. Minha esposa boiou, meu filho e tal, boiou geral. E aí vocês dão: caralho, que foda, né? Que cena da hora. Bruce, vocês têm que... Cara, onde que é o banheiro? Eu tô apertado pra caralho. É muito Snyder isso. Ai, cara, é engraçado, porque assim, o filme, ele tem elementos bons. Aliás, ele tinha tudo pra ser um filme bom. A única coisa que ele não tem é um diretor bom. De resto... Um roteiro coeso. Se desse pra um outro diretor... Ah, cara, os roteiristas também vacilaram, velho. Não foi só o Snyder. É, verdade. Esse filme tem mais ponta solta do que... Porra, sei lá, cara. Do que tapete... Nisso o Affleck tem culpa também, porque ele reescreveu várias das cenas do filme. Caralho. O cara, mas eu vi. Então, eu li em algum lugar que o que ele reescreveu ficou melhor, viu? Porque ele, tipo, chegou e falou: cara, não dá pra filmar isso. É muito ruim. Dadá só tá falando coisas boas porque o Affleck reescreveu. Ô, cara, a cereja do bolo desse filme é ruim, cara. O brother do Ben Affleck lá, o Kevin Smith, falou que esse filme é ruim. Pronto. Falou que o Batman tá mais pra Bat-Trump, que tem uma atitude. É nervosinho, ricaço, nervosinho, com atitude badass e que odeia imigrante. Pronto, cara. Que a gente, não, ele realmente que a gente odeia o imigrante, tirar. Né? É, literalmente. Ele ia matar o imigrante. O Batman é coxinha, né? Isso a gente sabe. Mas enfim, eu acho que. Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu queria rapidamente. Peraí, da última coisa que eu quero falar. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o apocalipse nascer do sangue do Lex, cara. Porra. Só isso pra. Por quê? Ele nem levou pra um laboratório. Não, e da onde ele tirou essa ideia? Pra matar o bicho. Não. Outra coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o Lex Luthor roubar as digitais lá do Zod, que tá na boa e aí, o negócio é o seguinte, faz uma limonada, faz uns biscoitos e prepara o ET pra mim. Porra, não faz sentido isso. Não, é o que a gente falou, é a maior suspensão de descrença, cara. Você acreditar que a nave que no Man of Steel tava protegendo lá, qualquer pessoa que entrasse que não tivesse DNA kryptoniano, ela entrava em modo de defesa, o cara entra lá com a digital colada no dedo lá e manda e desmanda. Detalhe, mas a Lois... Mas ela foi atacada. Você quer diálogo mais idiota do que aquele... Ah, o comando, o conselho kryptoniano proíbe isso. Cadê o conselho? Morreu. Então faz o que eu tô mandando. Cara, é muito... Ah, tá bom. Beleza. Porque sim. Cara, que diálogo idiota. Sabe idiota, como eu melhoraria essa cena? Eu colocaria ele entrando na nave... E ele mostrando que é um gênio. Eu mostraria ele reprogramando o computador da nave para ser servo dele e usaria isso como gancho para criar o Brainiac. Isso eu aceitaria, só que esse Lex Luthor não é um gênio, sim, em nenhum momento. Claro, esse Lex Luthor é o Lelec, esse daí é o Snyder participando. É o Mark Zuckerberg, né? É o Mark Zuckerberg, eu ia falar isso agora, ele é o Zuckerberg. Se fosse Facebook, ele conseguia hackear. Ele conseguiria mudar o status da nave. Isso ele conseguiria. Bom, alguém tem mais algo pra falar? Aí a nave ia colocar em um relacionamento sério com o Lex Luthor. Lex Luthor fez check-in em nave kryptoniana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou colocar lá, evento, começou o fim do mundo. Aí olha lá, marcação de status com Super-Homem, Batman, Mulher-Maravilha, dos Days. Eu acho que foi assim que o Batman descobriu onde estava a Martha Kent, hein? Alfred, procura pra mim a Martha. Ah, ela fez check-in no galpão 37 de Gotham. Beleza. E pronto. Ah, acho... e vocês falaram que o russo que ele explode o cara é a KG Besta? É o KG Besta. O Marcelo falou. Não, legal se ele volta no próximo filme sem mão, sem olho e com aquela roupa. Você não morreu não, filha da puta! O Sorg acabou de me lembrar... Eu já não ia falar mais nada, mas o Sorg acabou de lembrar outra coisa, cara. Falou da Martha, né? Quer dizer, então, que pelo Super ter o mesmo nome da mãe dele, aí ele esquece tudo, que o Super matou um monte de gente, que trucidou um monte de pessoa, que ele tem que ser controlado, acabou tudo. No momento que ele sabe que a mãe dele e a mãe do outro cara tem o mesmo nome, é isso mesmo. Ele surta, ele fala, a Martha não vai morrer, morrer. Você não entendeu nada, amor. A gente falou dessa cena. Eles ficaram amigos, ele não fala pra ela. Eu sou amigo do seu filho. Pronto, ele virou amigo. Por que a gente tá falando o nome da minha mãe? Porque ela é gorda. cara, sabe? Foi demais ver eles amigos ali, cara. A Trindade, sabe? Só que eu me senti meio que numa narrada de RPG. Que tu quer jogar com seus amigos. E tu chega, o mestre fala, ó, tem um arqueiro, um mago e o guerreiro aqui, ó. Vocês nunca se viram, tá? Mas tem uma aventura pro norte aí, que vocês fazem. Ah, eu confio nesse cara, eu vou pra lá então. Pô, Eu me senti. Naquela hora. Mais ou menos assim, cara. Não, naquela hora que os três estavam juntos, eu me senti. Sabe, nos anos 80, quando você pegava uma fita de VHS e você gravava um filme em cima do outro. É como se eu estivesse vendo a parte 1 de um filme e tivesse gravado em cima da parte 2. Então o final é o final da parte 2. Tipo, a parte onde eles viraram amigos, eu perdi. Eu já fui pro final do segundo filme. É, cara, foi mais ou menos assim, sabe? É muito forçado o jeito que eles viram amigos. Mas depois que eles estão amigos, é muito foda. Não dá pra negar isso, cara. Foi demais ver os três juntos. Só que é esse problema, tu te sente numa narrada de RPG, né, cara? E tem outras coisas, né, cara? Os diálogos não ajudam nem um pouco, né? Tipo, o Senado explode, o Super vira fala, ah, eu não tava prestando atenção. Tipo, caguei, sabe? Aí, a gente vai ser amigo agora, eu te faço um juramento. Marta não vai morrer essa noite. Porra, então ele tem que proteger todas as Martas, caralho. Vai proteger só uma? Nenhuma Marta na Terra morre hoje, né? Não, e outra coisa cara, também. Os diálogos são muito ruins, cara. Outra coisa também, o Super-Homem vai lá, Capitólio explode. E depois ninguém faz nada. Ah, porque as filmagens mostram que foi o cadeirante que explodiu. Que filmagem? A porra do Capitólio inteiro explodiu, caralho. É mais fácil você acreditar que o ET com visão de calor fulminou todo mundo. Não, tem outra cara. Coisa, né, cara? Lá no deserto, todo mundo culpa o Super-Homem e tal. Teve uma chacina lá com arma, eles acham que foi o Super-Homem. O Capitólio explode com uma bomba, eles acham que foi o Super-Homem. Porra, o povo é burro. Não entendo. O Super-Homem é a Dilma, ninguém gosta dele. É. O Super-Homem. Cara, assim, eu rapidamente, eu não quero acabar esse podcast. Tá muito não, legal esse podcast. Mais de meia-noite, vamos encerrar, vai. É porque isso aqui ficar com a mesma. O Dadá quer ficar com a mesma cronometragem do filme, 2h30, fazendo merda. É. Fazendo merda, pode crer. Agora a gente começa a falar do jogo do Brasil, né? Eu não vi, foi quanto? 2x1, foi 2x2. Quando eu cheguei em casa, tava 1x0 pro Paraguai. É, foi 2x2. O seguinte, vou pedir pra vocês falarem vamos rapidinho. Vamos datar a gravação, né? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês me deem a nota antes do podcast e depois do podcast, tá? Mo, qual que era a sua nota quando você saiu do cinema e a sua nota depois do podcast de hoje? Cara, quando eu saí do cinema era uma nota 6. E esse filme tem esse problema, né? Conforme mais tu pensa nele, mais raiva te dá. Porque tu vai pensando nas merdas que... Então, assim, cara, 5, né? 5 tá de bom tamanho pra esse filme, cara. Tá certo. Cinco. Marcelo. Cara, eu saí do cinema com uma nota 4,5 pra esse filme. Caralho. Eu saí muito decepcionado com isso, cara, porque eu gosto muito mais da DC do que da Marvel. Então eu tinha muito mais expectativa de ver esse filme do que qualquer outro filme da Marvel que ia sair esse ano. E eu ir ao cinema, ver pela primeira vez Batman, Superman e Mulher Maravilha juntos na tela e ver... esse filme, eu fiquei muito frustrado. E depois do podcast, cara, 4. Consegui reduzir ainda mais a minha nota. Você falou que você gosta muito mais da DC do que da Marvel, sim, né? Sim. Então chupa. Gratuito! Sua nota. Chupa que o Homem-Formiga tá, nota melhor no Rotten Tomatoes, né? Eu saí do cinema com 6, porque eu já tava naquela de caralho, é a Trindade. Aí quando eu comecei a escrever a minha resenha, caiu pra 5,5. Agora eu tô deixando no 5 por caridade. Cara, esse podcast tá, é um divisor de águas. Eu já perguntei pro Mo? Já perguntei pro Mo, né? Já e só e você. Eu saí do cinema com 5. Eu tava nivelando ele bem por baixo, por tudo que a gente já tinha, que vocês tinham comentado no WhatsApp. E eu tava nivelando ele muito por baixo. Aí eu assisti e não achei tão horrível assim. Só que ele tem o mesmo problema do Man of Steel. Quanto mais você pensa e mais você discute com seus amigos, você vê que ele é muito pior. E aí TDKR depois a gente sofre desse problema também, né, senhor? É, exatamente. O TDKR tem o mesmo problema. E aí depois a gente discutiu lá no. Eu, o Eunuco, o Mo, a gente discutiu lá no WhatsApp, cara. E minha nota tá, desde então, tá 4. Tá 4 e se... Se encher o saco, abaixa mais ainda. Não, mas se você pensar mais ainda, você ainda vai perdendo meio pontinho ainda, cara. Mas 4 tá de boa. É, se o podcast tiver mais meia hora, cai, né? Antes da opinião dele, acho que vale frisar, assim, cara, que também não é o Lanterna Verde que o Inferno falou, né, cara? Por favor, né? Não é o Lanterna Verde, cara. Esse filme é aquela noite de bebedeira. Quanto mais tu lembra, mais merda aparece. Então, deixa quieto. Não é essa merda que tá todo mundo pintando, mas também não é esse filme genial que os Deceneco estão tentando empurrar a goela abaixo. Antes de tudo dar falar, deixa eu só dar a minha definição final. Eu acho, porque o filme fez um hype danado. É um filme da Trindade, então o filme fez um hype danado, uma campanha de marketing foda. Então eu fiquei, caralho, eu vou ver a Trindade. Me venderam gato por lebre. Eu achei que ia ver um filme épico e vi um filme muito ruim que conseguiu no final ser apenas um filme médio. É, eu tenho que concordar com o Eunuco, cara. Eu não... Apesar de eu gostar mais da Marvel, meus primeiros quadrinhos, quando meu pai começou a me dar, foi Super-Homem. Tanto que ele é o meu personagem preferido. E assim, eu tava num hype muito grande pra assistir, pra ver os três juntos em live action. Só que é o Zack Snyder, só que é o Warner, que não sabe, não tem a menor ideia de como tratar seus personagens, coisas e tal. Aí eu já tava com o pé atrás, mas assim, o resultado final é muito decepcionante. É um filme com potencial gigantesco, podia ser o melhor filme adaptado de história em quadrinho de todos os tempos. Tem o melhor personagem de história em quadrinho de todos os tempos, que é o Super-Homem. E, cara, é decepcionante, sabe? É um roteiro furado, não tem coerência alguma. São situações bobas, resoluções Deus Ex Machina, sabe? O personagem principal da trama todo é péssimo. Então, cara, Deus Ex Machina, né? É, o problema desse filme maior de todos é a decepção do final. Você fala, porra, cara, vocês tiveram a capacidade de fazer isso. Vocês pegaram o Batman, o Super-Homem, Mulher Maravilha e vocês fizeram isso. Sabe, é muito triste. É, deixa eu dar minha definição, então. Dadá, a sua definição para Batman versus Superman. Então, vocês falaram que estavam com expectativa alta, né? Aliás, não estavam com expectativa alta, mas foi pior do que vocês imaginavam, né? Eu tava morrendo de medo de ver esse filme, cara. Que eu sabia que não ia ser isso tudo. Até porque a Warner já vem decepcionando a gente já há muito tempo, né? Assim como a DC. Então a minha expectativa tá bem baixa, cara. Tá bem baixa. Eu já tinha visto muito trailer, muita coisa. Então eu já sabia mais ou menos o que eu ia ver. Então eu não me decepcionei tanto. Eu assisti o filme. Eu saí do cinema com uma nota 6,5. Eu achei o filme, embora ele tenha muitos furos e etc., ele teve pontos altos que foram engolidos pelos pontos baixos, mas... Sim, esse é o grande problema, né? Eu saí do cinema achando o filme legal, cara. Então, eu não me decepcionei. Foi melhor que o Quarteto Fantástico. Então, assim, eu vou dar... Eu saí do cinema com uma nota 6,5, eu vou ficar com uma nota 6 agora, não vou baixar muito, porque eu achei legal. Eu achei um filme legal... Com todos os problemas que a gente sabia que ele ia ter. Com todos os problemas que a gente sabia que o... Com toda a limitação que a gente sabia que o diretor tem, né? Eu só não contava com a péssima edição que o filme ia receber. Mas, pra mim, foi nota 6. É o suficiente. Por causa de coisas que me incomodaram. Por causa do roteiro furado e por também não ser o Superman que eu gosto, não ser o Superman que eu conheço, e não ser o Batman que eu conheço, embora o Batman seja o menor dos problemas. E a Mulher Maravilha não me incomodou. Basicamente é isso, assim. Eu acho que a gente chorou demais e a gente criticou demais. O filme realmente não é um puta filme. Não chega perto do que os filmes da Marvel são, mas eu me diverti quando eu assisti o filme, por isso que eu dei 6,5 na saída do cinema e dou 6 agora, e é isso. Pra mim é isso. Eu acho que ele é melhor do que todos os filmes ruins da Marvel, mas ele não é melhor do que os filmes médios da Marvel. Porque a Marvel tem filmes bons, vamos colocar 2, que eu coloco 3 na lista de bons, que é o Capitão América 2, o Homem de Ferro 1 e o Guardiões da Galáxia. Tem aqueles filmes médios, tipo Vingadores, Homem-Formiga, são filmes que você acha muito legais, mas tem uma fórmula padrão, pastel, e tem os filmes ruins, aqueles que você nivela pra baixo, Homem de Ferro 3, Thor, o primeiro Capitão América. Discordo do primeiro Capitão América. Eu também tenho as minhas questões do primeiro Capitão América, que eu não vou expor agora, porque não é pertinente ao cast. Mas Batman vs Super-Homem fica superior aos filmes ruins da Marvel. E fica meio que no mesmo patamar que os filmes médios. Ah, mas os filmes, como as pessoas gostam de falar, os filmes da Marvel é tudo colorido, infantil, tudo lazy town. É um lazy town que qualquer pessoa gosta. Enquanto esse filme dark, esse filme épico que a DC tentou fazer, tentou nivelar tudo pra cima e ficou na parte de baixo. É um filme bom. Tem personagens excelentes. Tinha tudo pra ser aquele filme que ia limpar o chão. Do tipo, ah, pega tudo da Marvel, bota aqui no pano de chão e usa pra limpar a soleira da minha porta. Não fizeram isso. Então não é espezinhar. É apenas constatar o óbvio. O filme tinha tudo pra ser um sucesso, mas deixaram um juvenil egocêntrico de estar urbando dessa porra e ele fez merda. O mais engraçado é que a gente normalmente critica os filmes quando o marketing bota o dedo ou a galera que a dona do dinheiro põe o dedo. Não, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que vender, né, boneco. Os executivos, exatamente. A gente acha ruim quando isso acontece, com razão. Esse filme não parece ter feito isso. O filme não te mostra isso. Ele é ruim por si só, entendeu? Ele não é ruim. Ele só é um pouco menos... Ele é... O Tadá já tá mudando a opinião dele já. Medíocre. Ele é medíocre. Pronto. É, medíocre. Ele é medíocre. Não é, ele medíocre. Não é, ele também não é bom. Ele é medíocre. Medíocre. Eu acho que é isso, né? Acabou? Alguém quer mais falar alguma coisa? Chega. Eu chego, encerra. Tá bom. Deprimi, tá bom. Então é isso aí. Eu acho que todo mundo já deu as opiniões. É um filme grandioso demais para mentes pequenas. Visionário. Visionário e elegante. Eu confesso que fiquei triste no final desse podcast. Vocês sabem, Dadá, não precisa nem fazer a apresentação do site. Todo mundo conhece a gente. A gente tá muito triste pra isso. Chega. Bom, eu vou falar porque a gente tem que falar. Então é o seguinte, Sorg, qual que é o nosso e-mail do baile? É obailedosenxutos@gmail.com. E como é que o pessoal consegue falar com a gente pelo Facebook? No facebook.com/bailedosenxutos, ou se você é preguiçoso, coloca lá na aba de busca Baile dos Enxutos. Aparece a página e aparece o grupo. Pode curtir a página e entrar no grupo, que é isso aí. E o que os leitores podem mandar pra gente? Suas mães, se elas chamarem Marta. Faça sua resenha defendendo BVS, fala que pode xingar a gente, falar que a gente é marvequinho recalcado. Exponha seus argumentos, levante as suas questões onde você defenda que BVS é um filme épico, visionário e elegante. E manda xingar, resenha, pode xingar a gente. A gente publica mesmo. A gente não liga. Gostaríamos de avisar também. Se você colocar no final que você chama Marta, a gente perdoa você, porque a gente não só perdoa, a gente vira melhor amigo na hora. E também, pra falar o seguinte, no nosso site tem a bandeirinha aí da Aleph, clica lá, compra os livros, são tão bem bacanas os livros. A galera tem mandado aí pra gente alguns livros, né, Sorg? A gente tem feito resenha aí, dá uma procurada. Vale muito a pena clicar e comprar por lá, tá bom? Eu acho que é isso daí. Senhores. Não, tem mais coisa assim, Marcelo, dê o seu jabá, os seus podcasts. O Marcelo tem, acho que, uns 37 podcasts. Manda aí. Bom, eu sou lá do Tio Urude, www.tiourude.com.br, e a gente tem dois podcasts lá, o Urudecast e o Storycasting. São quinzenais, alternando, cada semana sai um deles. Então acessa lá, ouve, dá um page view pra gente, baixa os programas, e vocês me acham sempre aqui também atualmente. Ah, o Marcelo é BD honorário já, né? Ele já tem quase, a gente só falta reformar a cadeira que era do Dolinho e passar pro Marcelo, né? Pra poder sentar e parar de gravar sentado no banquinho. Inclusive, boa sorte com esse podcast, tá, Marcelo? Marcelo é esse neco. Vai estar editando e chorando, né, cara? A cada lembrança dessa merda, né, velho? Vai terminar o podcast, a nota dele vai estar 2,5. Vai colocar um monte de inserção, ó. Eu tô colocando esse áudio aqui só pra dizer que a minha nota agora é 1, tá bom? Então é isso. Acabou. Até a próxima semana, ou não. Tchau! Tchau, minha filha. Até semana que vem.